Encontro Central. Apresentação Fábio Pérez. Se não tivesse exagerado a dose, podia ter vindo.

Encontro Central, o coração batendo mais forte. Ao destino, oh.

músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Thank you. das canções imortais. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Música. Estamos apresentando Encontro Central. Not the way I hoped or how I planned.